quinta-feira, mais uma noite de futebol pela Série B. Rádio Clube Ponta Grossa, no Paraná. Operário e Sport, 6:30 da noite. Eternamente estarei. O Leão da Ilha do Retiro buscando vencer fora de casa e voltar diretamente pela luta ao G4. Eu sou Rádio Clube, com muito orgulho, com muito amor. Nesta quinta-feira, estádio Germano Krieger, Ponta Grossa, Operário e Esporte, depois de A Hora dos Esportes. Sem clube não há futebol. Soprano é a solução para casa e construção. Passando rapidinho para te dizer que aluguel de carro era story. Corre lá! De Pix é de primeira. www.infinitybet.com. Faça seu jogo! Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no Festival Troca de Óleo na rede Chevrolet. Madeporte, madeiras e ferragens. Na Madeporte, seus projetos não ficam na gaveta. Madeporte. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Com paz é top, com paz é nós, com paz é mais. A gente é que faz, a gente é que sente o brilho da esperança no coração para seguir em frente. Uma nova emoção, um novo futuro. Caminho seguro para todo jovem, para toda criança, para qualquer idade. O bem que traz a rede Com Paz para toda a cidade ganhou o mundo. Só alegria. Mais uma vitória da cidadania. A rede Com Paz ganhou um prêmio da ONU. E o Recife vai ganhar novos Com Paz. Uma conquista de toda a cidade. Prefeitura do Recife. Sabia que a Oral Sim é a rede de clínicas odontológicas mais indicada do Brasil? São quase duas décadas resgatando o sorriso e transformando a vida de muita gente. E a sua pode ser a próxima. Agende a sua avaliação. Toda sexta-feira, a partir das 15h, aqui na sua Clube de Pernambuco, você tem o Cena Livre. Comigo, Fabiana Miranda. A participação de Gabriel Domingos. A coluna Seja Leve, com Cláudia Molina. A notícia, com Rodrigo Silva Lima. Convidados especiais. E sua participação, através do 3412-0999. Toda sexta-feira, a partir das 15h, para você ficar de bem com a vida. Aqui na sua... Super Rádio Clube. Bola ao Centro, do meio-dia à 13h. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o seu clube. No futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Bola ao Centro, aqui na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Passando rapidinho para te dizer que aluguel de carro era story. Corre lá! Economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. No Boa Tarde Clube, você conferindo agora 15h34 no Recife. Clube Notícias. A maior incidência de chuvas durante o inverno traz consigo uma série de cuidados a serem tomados, inclusive com doenças mais propriamente no período. Uma delas é a leptospirose, infecção aguda transmitida através de exposição direta ou indireta à urina de animais, especialmente os ratos infectados pela bactéria Leptospira. A doença se manifesta por meio de ingestão da água ou alimentos contaminados ou pela pele, que pode ter penetração mais fácil caso haja presença de ferimentos de menor ou maior grau na região. Então precisa muito cuidado e muita atenção. No rádio é assim. Quem tem clube, tem tudo. 3:35. Valdir Soriano, Dama de Vermelho. Boa tarde, clube.